Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer, porém o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moab, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Hesbon, até Eleal e até Jaaz, se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moab, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moab, também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kir Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosqueada e toda a barba será diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjaduras e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moab e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moab como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moab a cerviz, envergonhado. Assim será Moab objeto de escárnio e de desmaio para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moab. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moab como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moab será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moab, diz o Senhor. O que fugir do terror cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moab, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Hesbon, pois saiu fogo de Hesbon e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moab e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moab, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moab, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moab.